minha Maria, vou-te à carta responder. Ai, que alegria que tu me deste em me escrever. Sinto um engulho aqui por ser amado, e um grande orgulho por estar longe e ser soldado. Andam-me em guerra três amores, sabes que mais? Pela minha terra, pelo meu bem e pelos meus pais. Quando fores para rezar, meu amor sem ter fim, se te der para lembrar, pede à Virgem por mim. Meu dever tem-me aqui, queria ver-te outra vez, mas não volto para ti, porque sou português. Adeus Maria, esta carta vou fechar, até que um dia eu te abraço e volto ao lar. Fala dos teus também, que por meu lado eu estou bem, graças a Deus, muito obrigado. Adeus Caixopa, meu endereço é sempre igual. Manuel da Tropa, Batalhões de Portugal. Quando fores para rezar, meu amor sem ter fim, se te der para lembrar, pede à Virgem por mim. Meu dever tem-me aqui, queria ver-te outra vez, mas não volto para ti, porque sou português. Meu dever tem-me aqui, queria ver-te outra vez, mas não volto para ti, porque sou português.